Cabedelo, Ponta Porã. Por entre essas cidades tem uma rua que separa o Brasil do Paraguai. Não entro para a direita, tampouco para a esquerda. Eu amo caminhar sobre as fronteiras. Para papá, aqui não é terra de ninguém, é movimento, não existe lei. Para papá, aqui é aquilo que eu não sei. O meu pensamento é o tempo rei. Pero Juan Caballero, Ponta Porã. Entre essas cidades tem uma rua que separa o Brasil do Paraguai. Não entro para a direita, tampouco para a esquerda. Eu amo caminhar sobre as fronteiras. Para papá, aqui não é terra de ninguém, é movimento, não existe lei. Para papá, aqui é aquilo que eu não sei. Ponta Porã. essas cidades tem uma rua que separa o Brasil.